DJ Ney, a preferência de Guaraci para todo o Brasil. DJ Ney, o toca tudo do Pará. Vivir. DJ Nem das produções de Icoaraci. Só toca sucesso. Sim. carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ Ney. Se escolher amor, eu vou...

DJ Nem Produções, tocando tudo que toca você. Você não vê o nosso amor. DJ Nem das produções de Icoaraci. Já vai disparar. Eu dou mancada assim, pensas que não dá pra segurar. Me enlouquece, chego a sua frio. Já sabe que eu te quero, te quero demais. Não me seguro e na minha cabeça relembro os momentos que ficaram pra trás. Como um sonho de amor. Como no sonho de amor, oh, foram nossas sei, ao escolher ele eu sei, tua amizade por amor. Dói demais, quem sabe tanto que eu chorei, sua traição me machucou. Você nessa situação faz doer, acreditar tudo em você, faz doer, faz doer. Planejei esse amor, mas ele aconteceu. O destino pra você, seu futuro sou eu. Planejei esse amor, mas ele aconteceu. O destino pra você, seu futuro sou eu. Ao escolher ele, eu sei, troco amizade por amor. Dói demais, quem sabe tanto que eu chorei, sua traição me machucou. Você nessa situação faz doer, acreditar tudo em você, faz doer, faz doer. Com você, o meu mundo é azul. o consagrado de Icoaraci. Prestar atenção. DJ Nen, produzindo os melhores CDs do Pará.